Aqui é a Teodora e essa primeira é a RB normal, porque tivemos a mais de 18 com a gente, linda e sexy. E embora estejamos atrasados com essa edição, que seria em março, passou abril, estamos aqui em maio, trazendo alegria, risadas e muita animação para vocês, lindos e lindos. Ah, a RB de mais de 18 voltará, e deve ter lançado sua segunda edição nos próximos dias, então aguentem aí. Mas bem, muito bem. Aulas acabaram, que aquela passou, e com ele a revelação. Ganhou, gente! E para comemorar esse quinto motivo, vamos com mais um capítulo de Carrossel. Entre duendes e fadas, a terra encantada espera por nós. Abra o seu coração na mesma canção, em uma só voz. Entra bem no picadeiro, pintar essa cara com tinta e pó. Deixa a criança escondida, esquecida, esquecer que ela é a vó. Embaixo deste carrossel, onde o mundo faz de conta, terra igual do céu. Embaixo deste carrossel, onde o mundo faz de conta, terra igual do céu. Gente, Hogwarts tá muito cafona, hello? Maria Joaquina, não reclama, Hogwarts é uma escola para bruxos como nós. Quem te perguntou, será que é? Eu só quis dizer. Estúpido, retém a sua significância. Olhando bem, cadê a Maísa? Eu a vi conversando com uma professora muito estranha. É a mãe dela, Maria Joaquina? Eu já disse, cala essa boca, Black. Essa garota só pode estar fazendo uma curva por aí. Falando de mim, Maria Joaquina. É só invocar o demônio que ele aparece? Que recepção, hein? Quer ganhar um PlayStation PS2 mil reais? Eu quero, Maria Joaquina. Minha mãe disse que estamos precisando de doações. Aqui é carrossel, seu imbecil. Não tem esperança. Eu só quis dizer. Ele perguntou pra mim. Pra ganhar, Cirilo, você precisa rodar o pentagrama. Quer dizer, a roleta. É muito difícil? Não, animal. Eu só quis dizer. Não é nada difícil. Me entregue a sua alma. Calem-se, calem-se, bando de mundo. Sinto cheiro de sangue ruim. Horror! Meu sentimento por vocês é de repúdio. Odeio a todos, sem ver a quem. Não sou do mundo. Glória Merlin, meu bem. Mas bem, sou a professora N. Carelinha, diretora da Tupa Tupa, travesti e professora de transfiguração. Alguma dúvida? Professor, o que é exatamente transfiguração? Cheiro de sangue ruim. Meu querido, transfiguração é a arte milenar que venceu os maias, astecas e incas e só serve para confundir a cabeça de vocês. Posso transformar você em um periquito negro de asas brancas ou lhe transformar numa hiena. Assim você se alimenta melhor. Professora, quer ganhar um PlayStation? Filha de diabrete, você é um amor, querida Maísa. Sei do seu passado e sei o que fizeste no verão de 2010. Infelizmente não posso ganhar nada. Tenho um pacto, quer dizer, um pato, chamado Goku. E você, garoto de cara rica, apresente-se. Eu sou Maria Joaquina Brawl, Felipe Ambrose Strong, JJ, de fonte Bonjour, Le France, Officer Vaux. Fui selecionada para a Grifinória, pois lá é a casa de pessoas ricas de sangue puro. Você? Sou Maísa da Cruz, para baixa, anexada ao pentagrama de Salda Silva. Sou Serina desde que nasci, sou Serina até morrer. Ofereço PlayStation, mil reais e um PS2. Chega, salvadora de almas. Você, garota das sombras. Sou Cirilo, apenas Cirilo, sem sobrenome, sou da Tufa Tufa, tenho dislexia, déficit de atenção, distonia, glaucoma e sou pobre. Mas sou perdidamente apaixonado pela Maria Joaquina. Hello, me esquece! Cirilo na Tufa Tufa, me deixa irritada! Pois bem, por culpa desse ser, vamos aprender um feitiço muito bom. Chama-se Avada Kedavra. Não repitam, deixem comigo, respirem fundo e fechem os olhos, será rápido e sem dor. Avada Kedavra! trato meus alunos. Da vida vieste pra morte voltará. Sou ele, Karen Ninja, a maligna. E eu sou Maísa, vamos jogar com o Sora. Sozinha, mas eu sou por essa edição, tá? Nós próximos teremos Marcelinho, Scott, a Kai, todo mundo que faz a RPG pra vocês. E antes da gente ouvir os conselhos da cigana Cassandra, figura maravilhosa, vamos dar um aviso. O RPG está completando 5 anos no mês que vem. Que tá perto, ou seja, estamos vendo, dependendo de quando você tá ouvindo, né? A RRB está convidando a todos que desejam falar do RPG de uma forma especial. No aniversário, a gravarem uma mensagem de voz pelo Vocário, falando só o seu nome e sua mensagem. Curtinha, tá, gente? Nessa edição especial, colocaremos todas as mensagens enviadas durante a edição. As pessoas que não querem falar, mas desejam dizer algo ao RPG, podem enviar uma cartinha pra Michelle, pro Caio, pra cá, pro Scott ou pra mim, que não adora, que iremos ler aqui. Mas vamos deixar de papo e ir para o próximo quadro. Eu não canto! Então eu canto! Pronto, Marcelinho. 1, 2, 3 e... Solta o som, DJ. Tá na hora. Tá na hora de brincar. Tá na. Pula, pula, vale, vale. Embolando sem parar e dá o que, Tana? Dá um pulo, vai pra frente. Esqueci a letra. E agora com vocês, a cigana Cassandra. Cassandra. Laro, laro, laro. Cassandra, Cassandra. Marcelito, Marcelito! Oi! Vamos ler la cartita que recebi agora, pega la cartita. Vou pegar a cartinha, tá aqui a cartinha. Vou ler a cartita agora. Vamos lá abrir la cartita. Cetana Cassandra, me chamo Rebeca e sou sonserina. Gosto de como se chama isso, Marcelito? Catinho, cigana. Isso, isso. Gosto de catinho, corvino, porém ele nem me dá borla. Já poderia se afogar num copo de coco, querida? Sou um tanto desprofita de beleza, mas sou carinhosa, inteligente e apaixonada. Apaixonada, senhora, se lê apaixonada. Quer parar de me corrigir, criatura? Pressuposto não posso falar que corrige como se você cansa precisasse de ajuda. Oi? Em frente, em frente. Então, querida Rebeca, a secana Cassandra vê futuro, presente, passado, traz uma pessoa amada em menos de uma semana, mas ainda não terá milagre. Você já é feia? Só nascendo de novo, querida. Secana vai orar por sua alma, desprofita de beleza, e a oração será mais forte se minha querida fazer uma pequena doação para nossa fundação que recupere seguidores do mal. A conta é mexa, mexa, mexa, zero mexa, tô zero. Abra seu coração e sua carteira e fique com ela. Podem ver. decidido, eu volto pra casa. O lar é o corpo e todas as palavras que a vontade conseguir pensar. Segue o vento sob minhas asas, eu não mando mais em nada. Sei que é alto, mas eu vou pular. Gostando da Cassandra? Eu adorei. Agora vamos ouvir o jornal do Ministério da Magia, que hoje fala de um assunto sério: as drogas. Ouçam com atenção. Estamos aqui para apresentar uma edição extraordinária do jornal do Ministério da Magia. E hoje viemos aqui fazer uma denúncia. Jovens da tão renomada Hogwarts estão ficando viciados em cigarro de mandrágora. Isso está devastando as famílias, e nossa responsabilidade é alertar para que todos fiquem de olhos em seus filhos. Temos aqui dois depoimentos de jovens para contar as experiências deles. Os nomes foram ocultados para proteger a integridade dos jovens. Primeiro vamos ouvir o testemunho do garoto. Ele usa mandrágora há 3 anos, e só agora os pais perceberam os efeitos sobre ele. Um dia frio, um bom lugar para ler um livro, mano. E o pensamento lá em você. E se você não vivo? O que ele me disse quando eu saí de casa pra pegar as drogas lá com os manos do bagulho. E é muito toca muito na pessoa, né, mano? Porque eu tinha tudo na mão, eu tinha estudo, eu tinha conta no Gringotes, eu tinha conta em todo canto, velho. E de repente ver tudo morrer, as drogas matam, destrói. É pior que... pior que o demônio. Eu me sinto envergonhado, falar a verdade. Começou quando o moço apareceu na minha frente, estendendo a folhinha. Como eu tava cheio de problema em casa, queria esquecer de tudo. Ele me assegurou que a mandrágora ia me fazer esquecer. Aí foi então que eu não quis mais parar de usar, né? A sensação de ler a vida foi imediata e eu já tava perdida. Não tinha mais o que fazer. Então, eu já tava num mundo novo e eu não queria mais sair dele. Meus pais começaram a achar estranho. Minhas notas caíram, eu estava mais fechado para eles. E um dia eles me pegaram com a bituca na mão, cortaram as amizades, liberdade, tudo. Aí eu estava começando a me rebelar. Estava agressiva, mas eu estou lutando. Estou na luta, sabe? Eu tenho as minhas recaídas, mas estou aí para isso. Estou querendo sair desse caminho. Porque se for tarde demais pra mim, é um caminho sem volta. Então esse foi o nosso jornal, dando um alerta para os pais de todos os filhos que estudam em Hogwarts. Boa noite. Let me tell you that it's worth it. Play the right cards. I ain't afraid to work it. Rushing my head out when they say I don't deserve it. Hang on to my heart. You keep my fire burning. Hey. Oh, it feels so crazy when you scream my name. Love it when you rock me over every day. Beautiful, I'm blown away. If this is a dream, B-I-G-Shine-Dime. Okay. Today I woke up feeling like the mayor. I spent about an hour looking in the mirror, as I should. As much as I've been through, it's a wonder I look this damn good. I could probably make it out any situation that you try to put me into. If I swim with the piranhas, guaranteed that I'ma probably have a fish dinner. I met a young girl with a sexy shape, look like Jessie J. Then we escapade where it's extra shade. She made me want to give and not take like collection plates. Wow, all the awards, bras, cars, wall to wall was all a mirage. And I could lose it all tonight just to show the world I could do it twice. It's my life. Double the dollar. I'm a jet setting brother, more hits than a white collar. But I can't be boxed, flow tight like Bob Marley's locks. I can't be dropped, I'm at the peak and I can't be topped. I'm wilding out, I've lost the plot, I can't be stopped. Pull up in a gnarly Rari, buy me what? Opposite of calmly, I better get the party won. 10 years plus running the game. You better just come in the game, but now I'm coming again to get the people going dumb and insane. 100,000 people going bonkers in the mud and the rain. Women on shoulders, tops off, shouting my name. I'm all in the brain, why would I complain? I thought I was the boy in the corner, but I'm in a penthouse. Now your boy is a ruler, I'm leaving. There's a dream, I'll open my eyes, and I sleep, no, I'm alive. I just can't believe that this is my life. Você gosta de moda e não sabe como seguir as tendências? A RRB te ajuda, bicha moderna. Vamos ouvir as preciosas dicas de moda nesse quadro e precioso e cheio de chique. Com vocês, o Esquadrão RR Moda. Estamos apresentando mais um Dicas de Moda de Hogwarts para você andar sempre na moda. Está na hora de você aposentar aquela sua capa cor de marrom prisioneira. Além de não ser a cor da estação, ela realça suas olheiras. Só porque você tem amor à sua casa, não precisa vestir vermelho da cabeça aos pés, parecendo uma hemorragia ambulante. Isso serve para as outras casas de Hogwarts. Preto, emagrece. Mas mesmo que você seja um comensal, com os quilinhos acima do peso, você nunca parecerá tão magro quanto um destralho. Chapéus com aba longa ou com aba larga estão sempre na moda e fazem sucesso entre as bruxas, mas cuidado para não exagerar no tamanho. Dificultam na hora de pimentar e podem prejudicar o equilíbrio, além de que na chuva acumulam água e água empoçada atrai mosquitos. Cuidado! Ter metamorfo magro não significa que você pode combinar seu cabelo com a roupa que você está usando. Seja criativo, bom gosto cabe em qualquer situação. Se você está com cabelo roxo, não se vista de roxo, pois você pode ser confundido com uma super berinjela desenvolvida. Bruxas que costumam andar de vassoura, atenção, prenda seus cabelos para não ficarem parecendo pus. E esse foi mais um Dicas de Moda e espero que tenha gostado. Até mais! White knuckles and sweaty palms from hanging on too tight. Clench shut jaw. I've got another headache again tonight. Eyes on fire, and they burn from all the tears. I've been crying, I've been crying, I've been dying over you. Tying knot in the rope, trying to hold, but there's nothing to grab, so I let go. I think I finally had enough. I think I maybe think too much. I think this might be it for us. Blow me one last kiss. You think I'm just too serious? I think you're full of shit. My head is spinning, so blow me one last kiss. that we always take it in. I mean what I say when I say there is nothing left. No more sick whiskey dick, no more battles for me. You'll be calling a trick, cause you no longer sleep. I'll dress nice, I'll look good, I'll go dancing alone. I will laugh, I'll get drunk, I'll take somebody home. I think I finally had enough. I think I maybe think too much. I think this might be it for us. Blow me one last kiss. You think I'm just too serious. I think you're full of shit. My spinning so blow me one last kiss. Just when it can't get worse. I've had a shit day. Have you had a shit day? We've had a shit day. I think that life's too short for this. Want back my ignorance and bliss. I think I've had enough of this. Blow me one last kiss. Acabou, mas voltaremos mais vezes durante o ano, lembrando de uma coisa. Comentem o que acharam sobre essa edição e sugiram que podemos melhorar. Vamos terminar hoje de uma forma diferente. Maria, EJDM, tem gente querendo mandar um recadinho pra você. Vocês escutam e eu dou tchau e mando um beijo. Até mais, seus lindos. Fui! Oi, mãe! Oi, tia Mari! Então, essa mensagem é pra desejar um feliz aniversário que já passou. E uma boa recuperação. Grande beijo. Irem. Agora fica com a musiquinha. Today, I'm laughing the clouds away. I hear what the flowers say. And drink every drop of rain. And I see places that I have been in ways that I've never seen. My side of the grass is green. Oh, I can't believe that it's so simple. It feels so natural to me. If this is love, love is easy. It's the easiest thing to do. If this is love, then love completes me. Cause it feels like I've been missing you. A simple equation, but no complications to leave you confused. If this is love, love, love, it's the easiest thing to do. Do, do, do, do, do, do, do. Do, do, do, do, do, do. Do I turn your gray skies blue and make dirty streets look new? And the birds sing tweet, tweedledee-dee-dee. I know exactly what they mean. Oh, I can't believe that it's so simple. Feels so natural to me. If this is love, then love is easy. It's the easiest thing to do. If this is love, then love completes me. Cause it feels like I've been missing you. A simple equation with no complications. Leave you confused. If this is love, love, love, it's the easiest thing to do. To do.